Ryanair 6225, decolado às 4:06, controle em 119.8, bom voo. Obrigado, bom dia, bom serviço a todos. Amador, bom dia, Ryanair 6225. Oceano 225 é o controle, contato radar. Gente, é o Oceano. É 319, eu tô com a aeronave da Força Aérea que tá mais próximo aqui, eu não vou encurtar sua trajetória, a princípio o senhor vai manter a chegada. Tem problemas algum, 319, na agenda. Alô, Salvador, o senhor é 6312, autorização Recife. 6312, autorizado Recife 350, pelo ISC 58, pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, controle 119.8, transponder 5023, 6312. Autorizado Recife 350, Pucaracaju 50, pista 10, curva esquerda, na Pucaracaju, controle 119.8 e transponder 5023, 6312. Correto, chame pronto. 32. Salvador, bom dia, o controle 23. Controle 23, este é o controle, Salvador. Você está passando agora o nível 260? Aqui. Controle 23, ajuste B12 na via chegada a mar e desça para 2000. Via mar descendo para 2000, controle. Alô, Salvador 923 para pushback acionamento no 06. 23 que chamou para push? Isso, afirmo. Autorizado, chantagem. Chama nada. Controle ao Condor 23. Prossiga. Alguém pode passar pela de 140 imagem? Presidente, está liberado. O senhor vai ter condições de planeio e pouso quando no localizador? Afirma sim. Presidente. Controle papapá, mais direção mesmo. Siga. Vai liberando a área de chamar tarifa, segue para finalizar a operação. Terra Índia, com Índia, o destino. Ok, chame na final para o povo. Tá, Romeu. Mike Eco Delta, autorizado ingresso e decolagem quando pronto, pistão no 7, vento 080 graus, 8 nós. 359, autorizado via chegada Bonf, ajuste no 012, 3854. Por 3 horas e 20 minutos de autonomia, alternando o Galeão. 23 de militáxi em frente, pátio Índia Alfa, espera 1895, quando pronto, ajuste 1012, boa viagem. Ok, pátio Índia Alfa, quando espera 1835, 9231. Salve Salvador, é o azul 4299, está no 9, para. Autorizado, chame táxi. Paulo Salvador, gol 1605, sente na informação, quilo. Galeão, tá pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Galeão, nível 360, presumo 10, pichando 0, curva direita, da El, Leda, após Leda Bridge, controle 119, décima 8, transponda 5024, voo no 605. Autorizado, 360, por isso que 10 para Galeão, pistão no 0, decola, curva direita, da El, Leda, direto Bridge, 119,8, transponder 5024, gol 1605. A rota é o Zulu 10, o número 05, chame pronto, o Arthur. Zulu 10, chama pronto. Fala, Mike, Eco Delta. Controle, Mike, direto, Romeu, visual, ingresso final, Serra Índia, Eco Índia. Ciente, frequência livre, bom pouso, Mike, direto, Romeu. Valeu, capitão, bom trabalho. Oceano 225, chame Recife, frequência 1288. Oceano 288, obrigado, bom serviço. Polo 923, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 1 centena, 1 ou 2 nós. A linha decola, 923, eu vou dar 1 no zero, boa. Mais uma hora de voo, controle está ciente. Bravo, Kilo Isque, faça 360, aguarde autorização, deixe o controle para prosseguir para IP, câmbio. 360, Bravo, Kilo Isque, aguarde. Decola da 10923? Afirmo, a linha decola, vento 1 centena, 1 ou 0 nós. Linha decola de imediato, da 10, boa. 299, pronto para ataque, POB de 125, 4 horas e 40 na autonomia, alterna Ribeirão Preto. 4299, livre de táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012, tem uma boa viagem. Já estou no 1012, Índia Alfa, ponto de espera, vai chamar 1895, bom trabalho, até a próxima. Completamente visual, mantendo 4000, ou acelera, 6319. Consigo descendo até 2000. 2000 perto, 6319. Bravo, que Luiz, que tempo de espera no setor, 2 minutos, hora certa, 1057. 2 minutos de espera, Bravo, que Luiz. Solo Salvador, bom dia, tá 3304 com Aquilo, por gentileza, nível 360 para Brasil. Bono 923, decolar 257, controle 1, bono 9, décima 8, bom voo. 98, boa, bom dia. Tropa Zulu 17, pista 1-0, curva direita, saída ar, boa transição elétrica. Controle 119, décima 8, transponder 5026, TAM 3304. Brasília 380, decolando da 10 com curva direita, Arvor, Elefa. 1198, transponder 5026, até 3304, 24. Chame pronto, 3304. O senhor vai ter no tiqueto o retorno de um tráfego à direita, um pequeno porte, está afastado agora 4 milhas, mantendo 1.500 pés, está aguardando no setor oeste da ilha de Itaparica, em Golvison. Muito obrigado, gente. Nem adereço, não. Bravo que Luiz, que para sua informação, a aeronave a oeste da ilha de Itaparica, a aeronave da Avianca Oxanero Airbus, passa 3 mil em descida para 2 mil na proa para interceptação do curso do localizador. Informação de tráfego para o Bravo Kilo Whisky, que está em voo visual. Quando a 23, no localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. Marco, vem checar, vai chamar a torre, 11895. Salvador, bom dia, 10072, informação Kilo, 1295 para 1950. Torre Salvador, é o Condor 23. Condor 23, continua a aproximação, reporta embaixo travado, ajuste 1012. Tá com trem baixado, checado, Condor. Frente Condor 23, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, no zero nós. Pode confirmar o vento, por favor? 090 graus, no zero nós. Paciente, Condor. Para Paripe, no primeiro momento, a 1.500 pés. Autor, eu vou instruí-la a descer para 1.000 pés em breve. Mantenha, por enquanto, 1.500. Oceano 6311, 7 milhas para o externo em aproximação, como número 2, chame a torre, 1895. 1895, graças, senhora, até daqui a pouco. Corre, ou janela, 6311, próximo no externo, está reduzindo a estabilidade dele. Janela 6311, correto, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1012. 1012, aguardando pista livre, ou controle, 119.8, transponde 5031, está 3663. 04340. É subida da El Leda Bridge, o controle 7198 e o transporte 5031. Correto, 3.000 metros. Está pronto, pushback acionamento no 502. Só confirmar o transporte 5031 ou 631? 5031. Obrigado, estou copiado. Ok, no portão 2 vai aguardar a aeronave da Gol, que já puxou no 5. Irá pedir táxi aqui, o Santorini 63. Sem problema. Salvador, bom dia. Oceania 6312, 1110, pronto para curso, estacionamento. Autorizado, 632, chame táxi. Tá. O trem informa que vai precisar fazer o estacionamento do motor 1 na posição aqui. 3663? Afirmo. Ok, sente. Solo Salvador, muito bom dia, trip 5221 no centro da Kilo. Autorização para a vitória da conquista. Autorizado, conquista, nível 200, pistão zero, curva à direita, saída Arvor, após direto conquista. Controle 119.8, transponda 5033, o trip 5221. Só confirmando o nome da saída, senhor. Saída Arvó após direto conquista. Frente 200, direita Arvó após conquista. 109, último controle, telefone 5033. Correto, chame pronto, trip. Trip 5321. Tráfego. Dá 3 3859, você vai ter no TICAS tráfego na sua posição de 12 horas agora. É uma aeronave de pequeno porte, um Super Charlie 150. Foi instruído a livrar 1.500 para 1.000 pés em voo visual em retorno para o Aeroporto Internacional de Salvador. Informação de tráfego para o TAM 3859. Obrigado, senhor. Tá visual. 3859. Isolou, mantém a Ana Lima. Salve aqui, Luiz, que já atingiu 1.000 pés. Ciente. Pouso. Confirmando embaixo de travado. Afirmo, senhorita. Três luzes verdes indicam esse para nós. Ciente. Rolo 923, controle Salvador em blind, chame Recife 13325. 4249. Puxa, autorizado, chame para o táxi. Bora. Equipamento Airbus em descida para 2000. TAM 3859, está autorizado a aproximação em LE. Autorizado, 3859. Oceania 6312 para o táxi. Pelo ABD 162, alterna Natal, autonomia 3 horas 20 minutos. 6312 até através do 612. Através do 62, é o 6312. 28 até o pátio militar, agilizando na medida do possível. É 3-1-1 no solo 04, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Fox no 219, graças. Bom dia, senhorita. Bom dia. Ciente, liberou pista no 028, frequência livre estacionária, bom dia. Tá 3859, localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 11895, tá 3859. 295, bom dia, 3859. Do 4299, vento 1-0 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem pela 10, azul 4299, cara. 28 graus. Termográfico. 605, está no ponto de espera da 10, pronto. Bruno 605, bom dia, mantém ponto de espera da 10. Mantenho 605. Sim, a gente mantém. E a 63 vai iniciar? Já vai iniciar, o TAM 3663. De 859 na escuta da torre. Rono 072, está autorizado, aproximação e LR. Autorizado e LR, Rono 072. Rono 0 autorizado, 3854. Azul 4299, decolada 06, controle 119, decimal 8, bom voo. 4198, obrigado. Controle o azul 4299, decolado, passando 1.000 pés, da El Leda. Azul 4299, controle, contato, radar. Cinco. de solicitar que seja transferida a frequência, deseja muito falar com o senhor Bravo Quiluís, que a frequência é 11895. Muito obrigado, querido. Eu vou chamar agora todos. Boa tarde, bom dia para a boa. Bravo que Luiz, condições de agilizar a final 17? Sente, na presente estão autorizado final 17, reporta na curta final, agilizando na medida do possível, Bravo que Luiz. Autorizado curta final 17, então para lançar o dia aqui, né? O Bravo Luiz está tirando o 7. Voo no 605, após a passagem da aeronave da TAM na curta final, ali mantém pistão no zero. Após a aeronave da TAM na curta final, ali mantém pistão no zero, voo no 605. Dito, aguardando a atenção do controle. Chama Salvador em 119.8 e aciona os 503 e o Zulu 90. Vitor Aquilo Delta, bom dia, Libra, essa nave pode 5, reporta táxi. Novembro tem quantos a bordo? 01147, o Eco Zulu November, chame a torre 1895 para táxi de decolagem já livre o acionamento. Firmando apenas o POB, o Zulu November? Zulu November é o solo? Confirme apenas o POB? 1895, vovó da regressa. Para o táxi da 3663 com 157 a bordo, 3,50, Galeão. 63, direita, ponto de espera, 1895, 1012, boa viagem. 6312, segue o TAM, ponto de espera, 1895, boa viagem. Segue o TAM, ponto de espera, 295, Tango Zulu, segue o Oxené, parte 3. Decolagem, gol 1605. 8. Pós aeronave de pequeno, pós ODS-08. Oxa, bom voo aí, gente. Fala, tá 3859, livramento. 3859, táxi via Alfa, reposta antes da Juliette. Autorizado, Salvador Barreiras, 105 visual, vai decolar da 10, curva esquerda, vai sair na, no corredor forte, restrito mil pés, aguardando a ascensão do controle para o 105. Controle 119.8, transponda 5011, o Juliette Anzu. 119.8, bom voo. 08, pode chamar. 1605, bom dia. O 605, controle, contato a radar. Pouso pistão no 7, o vento 1,00 graus, 1,4 nós. O repouso está sendo 7 graus, 1,4. O Eco Zulu Novembro na escuta da torre. O Eco Zulu Novembro, última para início do táxi, no parte 5. Já previsto para Guarulhos, CNA. Confirme. Saída prevista para Guarulhos, é hoje está operador. Transporte de inferno, ok? Novembro, livre de táxi, reporta na Papá para ingresso. Que o Delta segue a aeronave como número 2 e na Papá guarda para ingresso. Juliette, pole position 359. Solo Salvador, o 04, bom dia. Segue acionamento, posição 4. Plantão 4, aguardo 3304, coordenando com a equipe de solo após o TAM parquear no 1, está autorizado, deixa eu estar aqui. De coordenação, Vitor Kilo Delta. Tan 3663, o vento 1900 graus no 4 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, pistão no zero. É o Vitor Mike Quebec, chamou? Curva direita após decolagem, dá 1-7. 7 direito, perdeu a chance, 19801 autorizado até o pátio 4, não me escuta até o corte. Gente, agilizando na medida do possível, Bravo que Luiz. Sim, bom voo. Se é autorizado o ingresso, reporta nada e pronto, cabeceira no site. Oi, bom voo. 72, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena, 1-4 nós. Passei, travou, livre, pouso no zero, gol no zero, 72. Tan 3663, decolada 1-3, controle em 1-9, decima 8, bom voo. 1-9-8, obrigado, Tan 3663. 2-3, bom dia, prossiga. Porta-táxi. Controle, bom dia. É o TAN 3663. É o 3325. O azul 4299 chama Recife 3325. Com curva esquerda na Momo, transição frote. Controle 119-8, transponder 5012, Força Aérea 2523. Bravo que Luiz, frequência livre estacionar, bom dia. Condor 23 no pátio militar, livre acionamento, chama para o táxi. Eco Zulu November, quando pronto, atentando as estrelas de turbulência, Boeing da Gol cruzando o eixo da 1735 para pouso na 1-0, livre decolagem, pistão 1-7, vento 0-9-0 graus, 1-4 nós. Entra. 072 no solo 15, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Fox 219, gol no 072, bom dia. Bom dia. Vitor Kilo Delta autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7. Chegou no 072, Brasil. No 072, táxi via Alfa, reporte no estagiante. Alfa, reporte no estagiante, no 072. Eco Zulu November, decolado 1-6, controle em 1-9, decima 8, bom voo. 1-9-8, no controle, grato. Confiando as finas do POB? 171 para Brasília, 74. 4 horas de autonomia e alterna Campinas. Direita, ponte de espera 1895, 1012, boa viagem. Direita, ponte de espera 1895, obrigado, uma boa semana. November. Puxaner 6312, decolar 217, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Puxaner 6312. Luciano 312, é o controle, meu cordial, contato radar. Radar 6312. Gol 605, chame Recife, 13325, gol 1605. 13325, bom dia. Boa. 0 graus, 139, livre decolagem, pistão no zero. Juliette, porção 62. Juliette 62, é gol no 072. 19.8, bom voo. 19.8, ouvido aquilo Delta. Controle, Papatango, ouvido aquilo Delta. Aquilo Delta é o controle Salvador, está em contato radar. Delta. Aquilo Delta está cruzando a linha do litoral agora, qual é a radial ideal de afastamento? O 2, John. Cheque equipamento rádio e reporta novamente. Outra 3304, melhorou, cara? Afirma, alto e claro, pronto? Pronto. Inicialmente a linha mantém pistão no zero, aguardando instruções. A linha mantém no zero, 3304. Estimando aos 2-1-2-1-0. 1-2-1-0 vai acender para uma centena na radial 242, vindo quilo delta. Positivo. Zulu Novembro, eu preciso do seu estimado para pouso lá em Porto Seguro. Zulu Novembro? Aguarde, por favor. Seu estimado para Porto Seguro, tá? É, vai passar. 50 da próxima. 1250 em Porto Seguro, ciente, Eco Zulu Novembro. Tan 3663, chame Recife, frequência 13325. Recife 13325, Tan 3663. Uno 888, voe direto Duna, desça para 4.012, fins evitar tráfego, câmbio. Estimado do Eco Zulu Novembro? Eco Zulu Novembro formou 250 lá em Porto Seguro? Ah, sim, 250. Ok, anotado. Tan 3304, vento 080 graus, 14 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, pistão no zero, Tan 3304. principal e mantém a escuta do solo. Decolar 2239, controle 119, decimal 8, bom voo. 119-8, um bom dia, bom trabalho. Igualmente. Disque Yankee Uniforme, prossiga. Autorizado 400, Rio de Janeiro. Pêsulo 10, pista na 7, curva direita, Israel, Lida. Após Leda Bridge, controle 119.8, transponda 5036, Whisky Uniforme. 3304, este é o controle, contato radar após 2000, direita Elefa, câmbio. Após 2000, direita Elefa, 3304. Correto, no pátio 5, o Whisky Uniforme. Quantos a bordo? 3, 1, 2. 2085, 6312, obrigado, bom dia. Boa. Whisky Uniforme, bom voto a graça, 1012. Nada no pátio 4 para o táxi. Táxi autorizado, reporta para ingresso, capitão no 7, Vitor Mike Quebec. Uno 888, 40 milhas, passa 1 a 0 mil, reautorizado para 2000, sem restrições. Controle, o Vitor Kilo Delta atingiu uma centena. Solicita a mudança de plano da presente e o nível 105, o estimado permanece. Hora certa, 1127, proposto e aceito. Vitor Kilo Delta. Delta. Mike Quebec, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no site. Salvador, bom dia, o Janeiro 6319, assistindo a informação Kilo, solicita autorização para Guarulhos, posição 08. 311 Guarulhos, está pronto, cópia? Prossegue. Salvador, Guarulhos, 360, presidente 16. Pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 119, décima 8, transponder 5052, hoje no 631. É, autorizado, Oceaner 6319, autorizando Guarulhos, nível 360, via Campeonato Zulu, quanto que primeiro ouvir inicial, por favor? Poderia confirmar a curva e a ultrasponder? Desculpe, senhor, eu nem cheguei a cotejar. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda Bridge. Controle 199.8. Transponder 5052. Confirma que está correndo. 5052 no transponder. Direita após, confirmando. Portão ótimo e pronto, 631. Direita. Gol 1982. Ai, Quebec, livre decolagem, pistão no 7, o vento uma centena, 1-2 nós. 5, 1-2-8-8, 1-2-6-8-5. Gol 1-8-8-8, está autorizando a aproximação em ILM. Obrigado, NS, 1-0, gol 1-8-8-8. Os três, quantas pessoas a bordo? Quando os três livre táxi até o hotel, na hotel vai manter a posição e aguardar para o cruzamento. Quando 2-3. 1-2-8-8, um bom dia, bom trabalho. Boa. Ai, Quebec, decolado 231, controle 199.8, bom voo. 198, hein, Quebec, graças, tá bom. Salvador approach, good morning, Oceaner 6250, leveling on flight level 170, permission kilo. Ocean 6250, this is control, descending until level 120 because we have a traffic with the altimeter 1017, 1012, Mari arrival, runway 10. Copy 1012 on the altimeter, we're restricted to flight level 120 now and we're maintaining the Mari arrival on air 6250. Salvador de Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, controle. É, decolado, ingressando no corredor AC, na sua escuta. Gente, Mike Quebec, chame no Traverso Farol da Barra. Parei no Traverso Farol da Barra, Quebec. Ocean 6250, traffic 12 o'clock, 21 miles, southwest bound, maintaining level 105, is a small traffic. We have him on DCAS, we're looking visually, Ocean Air 6250, and would you like to request the ILS whiskey for runway 10 when able, flight direct to Sierra Victor 366. Okay, now you're clear, flight direct to Sierra Victor 368, maintaining flight level 120 when you reach. Maintain flight level 120 and direct to Sierra Victor 6250, thank you. Vitor Kilo Delta, na sua posição de 12 horas, tem um Airbus da Avianca passando o nível 140, descendo para o nível 120. Informação de tráfego para o Vitor Kilo Delta. Gente, vida aquela data. O 982, a chegada em Amari, desça inicialmente até o nível 130. O ajuste do altímetro 1012 com o 982. Mike Eco Delta, o ajuste 1012. Ocean 6250, clear of the track now. With the altimeter 1012, clear until 4,000 feet, over. 4,000 feet, and we're going to set altimeter 1012, and air 6256. Vitor Kilo Delta, o tráfego informado já foi superado, Vitor Kilo Delta. Tá certo, Kilo Delta. Um abraço, outro Gugu. Ei, Gugu. O 1888 está agora no curso do localizador e aproximação para pouso na pista 10. Vamos checar o trem, chama a torre. 1-1-8-95. Gente, checa o trem, torre 118-95-1888, obrigado. Sem parada? Gente, autorizado ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 1 centena, 1-2 nós. Autorizado decolagem, para o ponto. Livre táxi, pátio principal, Índia Alfa, espera 1895, 1012, por vez. Salvador, bom dia, Golo 073, informação 1kg, 340, ponto seguro. Autorizado, ponto seguro 340, pelo 50, pista no zero, curva direita, Dael, Leda, após Leda, direto, ponto seguro. Controle 119, decimal 8, transponder 5054, 1073. 59 milhas afastado de Salvador, está passando o nível de voo 175. Ajuste 1012, está autorizado via chegada a mar e pista 10. Oito, vento uma centena no 3 nós, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, no 888. Condor 2-3, decolar 2-3-6, controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 1-9, decimal 8, condor 2-3. Controle ao Condor 2-3. Condor 2-3, controle, contato radar. Esse perfil da mão. Quilo Delta, prossiga visual e chame Recife. A frequência é 1288, caso negativo, 1-3-3-2-5. Boa viagem, Vitor Quilo Delta. 2-8-8-3-3-2-5, bom trabalho, João. 35-2-2-1. Sim, Vitor Mike Quebec. Chame táxi. Chamarei para o táxi. Go direct now to the 366. Yes, monsieur. We're changing now to Sierra Vista 366, descending into 2500 feet. Over. 500 feet, directed to the Sierra Victor 366. Are we clear for the approach? Yes, you are clear. Clear for the ILS with you, runway 10, with an air 6250. Zulu, bom dia, Nim, mantém pistão zero. Bono 888, no solo 38, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Direita Fox, 219, Bono 888. Eco Zulu Novamba. Táxi via Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, reporte Anjo Juliette. Está autorizada a descida, vai em Eco Delta. Obrigado, professor. Tchau. Salvador ainda, capitão. Delta, chame a torre, 11895. Mike Eco Delta, reporta no farol de Itapuã, tem uma aeronave da Avianca prosseguindo para final 10 para Pusquim. Reporta farol de Itapuã, aguardando instruções. Boa tarde, Itapuã, aguardando instruções. Papapá, Mike Eco Delta. Juliette Tango Zulu, decolado aos 40, controle em 199, decimal 8, bom voo. 198 vai chamar, obrigado, bom dia. Bom dia, Juliette Tango Zulu decolou, ingressando no corredor forte, não se escuta. Juliette Tango Zulu, prossiga como autorizado. Zulu, quando possível, torre de barreiras, ok? 1905. Vamos ganhar altitude primeiro. Positivo. Se acionar o transponder também facilita muito. Agora vai. Mike Eco Delta, mantém espera visual no setor e reporta visual com a aeronave da Avianca, prosseguindo para a final 10 agora. Quantas milhas está? Confirma? Ele está a quantas milhas? 3 milhas de marcador externo. 3 de sempre, ok. Ocean Air 6250, establish on the low horizon. Marvelous, complete your approach, check landing gear, and tend to the tower, frequency 118.95 for landing instructions, Ocean 250. Hey, Ocean Air 6250, here for the approach, we're going to continue, check the landing gear down and launch with tower, 18.95, and thank you very much, sir, excellent job, see you later. Don't mention it. Come back to Lisa me. Awesome. O 982 está autorizada a aproximação ILS. Autorizada ILS, fazer o 982. Mike Eco Delta, visual com a aeronave na sua cidade. Gente, Mike Eco Delta, finaliza o 360, a intenção é prosseguir a retaguarda do tráfego, ok? Para o cruzamento então no 028. Ok, finalizando 360, chega da retaguarda do tráfego. Mike Eco Delta. Salvador Tower, Ocean Air 6250, ILS runway 10. Ocean 6250, continue approach, I will report runway 10 vacated. We'll continue, and we have it down in locked, landing gear. Trip 5221, decolado aos 43, controle em 1, 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, seu trip 5221. Trip 5221 é o controle, contato radar. Sente, trip 5221. Eco Delta, a retaguarda do tráfego da Avianca, autorizado cruzamento no 028. Reporta girando base final no 7, baixado travado. Aqui é a retaguarda da Avianca, beleza, uma aproximação. Do vento pela direita, cruzará na final. Tá, aqui, cuidado. Saída, bom.